Lembrar de quando eu estava com você. Separava e voltava por querer. Sua vida era minha, pode crer. Nunca andava sozinha, porque da última vez que eu pedi pra voltar, você me humilhou e me deixou penar. Bem que você falou que iria castigar, mas nunca deixei de acreditar. Mas passou um pouco a dor. Sei que hoje estás com um novo amor. Olha que romance! Pra pirraçar, vou te mandar um print da nossa conversa. E ele ia me falar: você perdeu, agora quem cuida dela sou eu. E o amor entre vocês morreu. Morreu. Um abraço, agora ela sou eu. Alô, Augusto! Lembrar de quando eu estava com você. Separava e voltava por querer. Sua vida era minha, pode crer. Nunca andava sozinha, porque da última vez que eu pedi pra voltar, você me humilhou e me deixou penar. Vi que você falou que iria castigar, mas nunca deixei de acreditar. Mas passou um pouco a dor. Passou a dor, já era. Sei que hoje estás com um novo amor. E pra pirraçar, vou te mandar um print da nossa conversa. E ele ia me falar: vocês morreu. Um abraço, agora ela sou eu que perdeu. Agora quem cuida dela sou eu. E o amor entre vocês morreu. Um abraço, agora ela sou eu quem amasso. Esse é estourado demais.